Futebol também foram condenados a pagar o mesmo valor. A decisão foi proferida pelo Ministério Público de Santa Catarina. O MPSC pontua que o Atlético foi informado pela Polícia Militar da necessidade de reforçar a segurança dentro do estádio e que o clube permitiu que a torcida visitante ocupasse um espaço além do autorizado. A partida era válida pela última rodada do Campeonato Brasileiro e ocorreu em Joinville, pois o Atlético havia sido punido por conta de uma outra confusão envolvendo torcidas. Repórter Brasil News. As informações que estão em destaque no Brasil e no mundo. Agora, para você. Ainda em êxtase pelo 15º título da Champions League, o torcedor do Real Madrid ganhou mais um presente daqueles que estavam embrulhados há tempos. O clube anunciou na segunda-feira a contratação de Kylian Mbappé, atacante francês que flertou com a equipe merengue há anos, mas que só a partir de agora vestirá a camisa branca. Livre a partir de 30 de junho, quando se encerra o contrato com o PSG, Mbappé chega de graça ao Santiago Bernabéu, sem custo de transferência, e vai assinar com o Real Madrid um contrato longo por 5 temporadas, até 2029. O anúncio ocorre antes da disputa da Eurocopa, em que o craque disputará o título como a principal estrela da seleção da França. Sua apresentação oficial acontecerá após o torneio em meados de julho, provavelmente em um Bernabéu lotado. Repórter Brasil News. As informações que estão em destaque no Brasil e no mundo. Agora, para você. Restrição na utilização de créditos tributários do PIS/COFINS. Essa é a medida apresentada pelo governo para compensar a desoneração da folha de pagamentos de 17 setores e de municípios com mais de 156 mil habitantes. Medida provisória já assinada e que traz mudanças no uso do crédito presumido e na compensação do crédito, que agora vai poder ser usado apenas para abater o próprio tributo, sem utilização de forma cruzada. Há a possibilidade de ressarcimento em dinheiro, desde que com análise prévia. É que hoje os créditos do PIS/COFINS podem ser usados para abater dívidas com outros tributos e, em alguns casos, segundo o governo, podem gerar acúmulo de crédito, provocando inclusive arrecadação nula ou até negativa para alguns setores. São medidas, segundo o secretário executivo do Ministério da Fazenda, Dario Durigan, que vão cumprir a determinação de não aumentar tributos e permitem a desoneração para este ano. A gente está cumprindo a decisão do Supremo em diálogo institucional com o Congresso, trazendo numa medida provisória do presidente Lula, para que seja feita a compensação, mais uma vez, de várias empresas que recebem um benefício de substituição da folha e milhares de municípios brasileiros que estão recebendo um benefício em termos de diminuição da sua alíquota de contribuição para a Previdência. Essas duas medidas relacionadas a PIS/COFINS, que em tese formam um todo consistente, são suficientes aqui na exata medida para fazer a compensação dos benefícios que nós estamos discutindo, seja no Congresso, seja no Supremo. A estimativa é que com a medida provisória a arrecadação chegue a 29,2 bilhões de reais entre crédito presumido PIS/COFINS não ressarcível e compensação limitada. O suficiente para cobrir o impacto com a desoneração, hoje previsto em 26,3 bilhões de reais. O secretário especial da Receita, Robinson Barreirinhas, explica o cálculo. Então nós temos aí um alvo de 26,3 e fizemos uma proposta aqui que a estimativa dela está em torno de 29 bi, né? Então tem uns 15% aí de uma margem que é necessária nesse caso por ser uma medida nova, né? Uma medida diferente. É importante que nós tenhamos uma margem de segurança aí para que cumpramos de fato a Constituição, que a gente cumpra a lei de responsabilidade fiscal e garanta o equilíbrio fiscal neste exercício. E agora é com o Congresso. O relator da proposta da desoneração, o senador Jax Wagner, deverá apresentar o relatório ainda nesta semana. Pelo acordo, a desoneração dos 17 setores da economia fica mantida para este ano e aumenta 5% a cada ano a partir de 2025, até chegar a 20% em 2028. Para os municípios, a reoneração também será gradual, em percentuais que ainda serão definidos. Da Rádio Nacional em Brasília, Priscila Mazenotti. Repórter Brasil News. As informações que estão em destaque no Brasil e no mundo. Agora, para você. A proprietária de uma clínica estética na zona sul da capital paulista será investigada por homicídio pela Polícia Civil de São Paulo após a morte de um paciente que efetuou o procedimento conhecido como peeling de fenol. De acordo com nota da Secretaria de Segurança Pública, a proprietária não foi localizada e está sendo procurada para ser ouvida em depoimento. O caso é investigado no 27º Distrito Policial. O procedimento conhecido como peeling de fenol utiliza produtos tóxicos ao coração, fígado e rins para fazer rejuvenescimento da pele. De acordo com a dermatologista Elisete Croco, coordenadora do Departamento de Cosmiatria da Sociedade Brasileira de Dermatologia, esse tipo de peeling é indicado para quem busca rejuvenescimento intenso da pele ou tratamento de cicatrizes de acnes profundas. Mas ela ressalta que, devido ao risco, também é necessário fazer exames laboratoriais antes do procedimento. O paciente precisa ser submetido a alguns exames laboratoriais antes de fazer o procedimento, para checar a saúde dos rins, eletrocardiograma para checar a saúde do coração, para ver se não tem nenhum tipo de arritmia, porque durante a aplicação do fenol pode acontecer algum tipo de arritmia no paciente. Os cuidados, as contraindicações principalmente são para pessoas que têm esses problemas ou pacientes com pele muito morena ou que não possam ficar afastados durante muitos dias das suas atividades laborativas, porque requer um período de recuperação grande. Também, de acordo com nota da Sociedade Brasileira de Dermatologia, o peeling de fenol deve ser realizado por médicos dermatologistas em ambiente hospitalar, com paciente anestesiado e monitoramento cardíaco, e que o procedimento, quando bem realizado e monitorado, produz resultados excelentes. Da Rádio Nacional em São Paulo, Nelson Lim. Repórter Brasil News. As informações que estão em destaque no Brasil e no mundo. Agora, para você. A Enel, distribuidora de energia elétrica em São Paulo, foi multada em mais de 13 milhões de reais pela Secretaria Nacional do Consumidor. A aplicação da multa foi por conta das falhas no fornecimento de energia na capital paulista e região metropolitana. O valor da multa será destinado ao Fundo de Defesa de Direitos Difusos. No entanto, se a empresa não recorrer, haverá um desconto de 25% na multa aplicada. A Enel tem apresentado diversos problemas aos clientes nos últimos meses. O último ocorreu em março deste ano, quando a região central ficou sem luz por alguns dias. Em novembro do ano passado, após fortes chuvas e temporais, diversos bairros na capital também ficaram mais de uma semana sem luz. Em nota, a Enel afirmou que irá recorrer da multa da Senacom e que tem feito melhorias na rede elétrica. Afirma que investirá 6,2 bilhões de reais em resiliência da rede elétrica em São Paulo até 2026 e que irá contratar 1.200 funcionários em 12 meses, o que irá dobrar o número de colaboradores próprios para atuação em campo. Da Rádio Nacional em São Paulo, Nelson Lim. Repórter Brasil News. As informações que estão em destaque no Brasil e no mundo. Agora, para você. As ações de segurança da Prefeitura do Rio de Janeiro e das forças policiais do estado estão agora concentradas em uma central de inteligência, vigilância e tecnologia. Apresentada nesta terça-feira, a Civitas funciona no Centro de Operações Rio, na região central da cidade, e está conectada às câmeras de monitoramento urbano. Uma das estratégias de segurança é o chamado cerco inteligente para monitorar o tráfego de veículos, usando mais de 900 radares capazes de reconhecer placas clonadas de automóveis que foram roubados ou sejam de interesse para a polícia. Além dos radares, serão usadas pelo Civitas as 3.500 câmeras de monitoramento da prefeitura.